Especial Segurança Legal, episódio 221, gravado em 21 de novembro de 2019. LGPD, controlador e operador. Neste episódio, falaremos sobre os conceitos de controlador e operador na LGPD. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brownpipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, vocês já sabem, estamos no Twitter, no @segurançalegal, no e-mail podcast@segurançalegal.com, pelo facebook.com/segurançalegal, youtube.segurançalegal.com, iTunes e Spotify. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no apoia.se/segurançalegal, onde você pode encontrar lá, se você desejar, e a gente pede que você considere, né, essa possibilidade de ajudar o projeto Segurança Legal a continuar existindo. Você verá lá as modalidades de apoio, que são muitas e certamente caberão aí no seu orçamento. Desta vez, Vinícius, não, até em função do tempo, né? O tempo, essas últimas duas semanas aí tem sido implacável conosco, né? Então, nesta semana nós não teremos mensagem dos ouvintes, vamos direto para o nosso tema principal, que é a nossa série que a gente planejou a fazer sobre a LGPD. Nós gravamos já o primeiro episódio, que foi o episódio 217, que foi uma introdução genérica da LGPD. Nesse caso aqui, hoje nós vamos falar sobre duas figuras importantes que fazem parte do tabuleiro, se é que a gente pode dizer assim, né? Das peças, né? Desse jogo de xadrez, né? Desse jogo que é o jogo de tratamento de dados pessoais. As figuras do controlador e do operador são importantíssimas, assim como é importante também para que a gente consiga entender essa relação, a figura do titular dos dados pessoais, né? Então, nesse jogo de xadrez aqui, nós vamos encontrar atuando tanto as figuras do titular, que é aquele que é a quem os dados se referem, né? E os controladores, que são aqueles, os destinatários desses dados, que tratam esses dados e que tomam as decisões sobre esses dados, e também os operadores, que são, eventualmente, não é obrigatória a existência de operador, mas às vezes o controlador ele pode delegar algumas atividades para uma outra pessoa física ou jurídica, né, para que ela trate os dados em nome do controlador. Então, esses dois, três aqui, atores, eles desempenham um papel importantíssimo. Não tem como a gente entender a Lei Geral de Proteção de Dados sem saber e sem conhecer os papéis desses atores, né, Vinícius? Exatamente. Se a gente não compreender exatamente qual é o papel de cada um deles, o próprio cumprimento de certas demandas que a LGPD coloca fica comprometido. Por exemplo, quem que tem que fazer um DPIA, uma análise de impacto, a proteção dos dados? Quem que deve fazer essa análise de impacto? Como é que fica se o operador descumprir as suas responsabilidades de acordo com as demandas do controlador? Então, tem várias coisas nessas relações aí que, se não ficar bem claro qual é o papel de cada um, quem for operador ou quem for controlador, vai ser pego de surpresa, digamos assim, em algumas situações bem críticas até. Lembrando que a gente não vai falar sobre a responsabilidade civil de ambos, que tem uma discussão bem interessante assim, sobre a natureza da responsabilidade deles e a lei. Às vezes, há alguns debates que entenderia que em alguns casos a responsabilidade seria subjetiva e não objetiva, mas isso a gente fica para um outro, vai ficar para um outro episódio. Até ontem eu assisti um debate aqui na URGS com o Danilo Doneda, Laura Schertel Mendes, o Rafael Dresch e o Fabiano Menck, né, esses últimos dois professores aqui do PPGD da URGS, e uma das questões foi a questão da responsabilidade civil, então vamos deixar essa, dar um episódio só essa questão da responsabilidade, né? A gente, entre, como sempre vocês vão ter lá no show notes as fontes que a gente consultou, mas eu gostaria de destacar aqui um parecer do Article 29, que era o grupo hoje renomeado lá para o European Data Protection Board, que tem um parecer, que é o parecer 1 de 2010, sobre os conceitos de responsável pelo tratamento de subcontratantes. E é bem interessante a gente ver esse documento, porque ele nos explica, nos deixa bem, bem claro, assim, que esse assunto que parece muito simples, né, e que é tratado tanto na LGPD quanto na GDPR em nível conceitual, ou seja, lá no início da LGPD, no artigo 5º, traz os conceitos de controlador e operador, essa relação ela não é tão simples quanto parece, né? É um assunto bem complexo. Quando a gente começa a se aprofundar, a gente vai vendo, não é um tema novo, né? Esses conceitos eles já existem desde a Convenção 108 do Conselho da Europa, de 1981. Ou Caramba. Seja, é um assunto antigo já na questão, nesse debate de proteção de dados na Europa, né? Eu posso ler aqui, Vinícius, só para a gente começar com os conceitos tanto da LGPD quanto da GDPR, né? A LGPD, lá no seu artigo 5º, define controlador e operador assim: controlador é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais, enquanto que o operador é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. A gente já nota desde já que os conceitos são bem simples, né? Até a conceituação da LGPD não nos ajuda muito. Já a GDPR, ela não dá muitas dicas, assim. A gente consegue saber mais ou menos quem é quem, mas não dá muitas dicas. Até porque quando fala tomar decisões, mas quais decisões, né? Decisões relativas a quê, né? Ela fala aos tratamentos, mas o que isso envolve? Já a GDPR, lá no seu artigo 4º, ela é um pouco mais específica na parte do controlador. Lembrando que, enquanto que na nossa lei nós chamamos de controlador e operador, na GDPR eles chamam de responsável pelo tratamento e subcontratante. E assim, Vinícius, eles colocam lá no artigo 4º, na GDPR, o seguinte, né? É responsável pelo tratamento a pessoa singular ou coletiva, a autoridade pública, a agência ou outro organismo que individualmente ou em conjunto com outras determina a finalidade e os meios de tratamento de dados pessoais. Ele continua aqui, mas o que nos interessa agora são esses dois termos, que é finalidade e meios. Veja que ele explica melhor do que a LGPD quando ela fala somente em decisões, né? Uhum. Que decisões são essas? Bom, são as decisões que se relacionam à finalidade, ou seja, para que aqueles dados vão ser utilizados, os objetivos que estão envolvidos naqueles dados, né? E os próprios meios de tratamento. E quando a gente fala em meios de tratamento, esses meios podem ser tanto administrativos, organizativos, quanto técnicos, né? Da ciência da informática, os servidores, né? Como os dados são coletados e por aí vai, né? Lembrando também, Vinícius, que numa das nossas discussões fora dos microfones, né? A própria figura de subcontratante, né? Quando a gente estava lendo esses conceitos, nos causou até um certo impacto, assim, né? Mas subcontratante, que estranho esse termo, né? Da GDPR. Sim, né? Sim. E a gente tem um livro aqui que eu usei também, consultei aqui para montar essas notas, que é o Comentário ao Regulamento Geral de Proteção de Dados, do Alexandre Souza Pinheiro, da editora Almedina Portuguesa, né? E eles falam lá que, na verdade, eles notaram também essa questão do erro ao termo subcontratante, né? Porque se o responsável contrata alguém para tratar os dados para ele seria contratado ou subcontratado, talvez, né? Então, nesse sentido, a LGPD se sai melhor ao definir esses conceitos aqui, né? Quando chamaram de subcontratante, eles quiseram dizer subcontratado. Mas enfim. Mas enfim. Não, mas é interessante. É bom porque quando você sabe essas diferenças nos termos, fica mais fácil de estudar quando você pega o material da União Europeia, né? Vinícius, quando a gente fala em finalidades e meios, e que na nossa lei seria a questão das decisões, o que é isso? Que decisões são essas? O controlador, ele é o responsável pelos dados, né? Pelo que vai ser feito com os dados. Então ele tem que ele define tudo, ou seja, desde de quando a gente vai coletar os dados, ou seja, quando os dados serão coletados, que dados serão coletados, de quem são os dados coletados, quais são, daí o que tu colocou, quais são as finalidades desses dados, quais são as hipóteses de tratamento, né, que a gente comentou inclusive rapidamente no primeiro episódio, mas a gente não detalhou elas. Uhum. Então, quais são as hipóteses de tratamento que a gente encontra lá na LGPD que dão base para esse tratamento de dados? Questões como por quanto tempo os dados devem ser mantidos e mesmo a segurança desses dados. Uhum. Então, quais são os controles que devem ser aplicados? Quais são os riscos existentes? E isso tudo é decisão do controlador, portanto, sua responsabilidade, né? É, o próprio documento do Article 29 fala que se trata, assim, de tu definir um centro de responsabilidade, né? Uhum. É, uma vez que tu atribui... Na verdade, a lei toda, né? Ela é claro que ela garante... Quando ela garante os direitos do titular, ela garante esses direitos estabelecendo, obviamente, obrigações, né? E essas que vão ser obrigações a serem cumpridas pelo controlador. Embora ele tenha essa autonomia, né, a LGPD diz, ele compete a tomar essas decisões. Essa autonomia não é absoluta, no sentido de que ele pode fazer o que ele bem entender com o dado. Exato. Não, exato, e tem uma coisa importante que tomar essas decisões não quer dizer simplesmente sair fazendo. Ele vai ter que documentar isso. Uhum. Ele vai ter que registrar isso. Inclusive, a gente vai encontrar lá no artigo 37 da LGPD, o seguinte texto, né? O controlador e o operador, que nós não falamos do operador ainda, deve manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem. Então, todas aquelas decisões ali que ele tomou, finalidade, coleta, por quanto tempo mantém os dados, né? E pós-tratamento, etc., tudo isso vai ter que registrar. Tá? Uhum. E continua no mesmo artigo 37, tá? Tem uma vírgula e continua. Especialmente quando baseado no legítimo interesse. Uhum. Na hipótese de tratamento do legítimo interesse. Uhum. Então, especialmente aí, tem que se registrar. Mais importante ainda, fazer esse registro dessas decisões. Então, tomar decisão, e acho que uma coisa que é interessante a gente destacar, em se tratando de tratamento de dados pessoais, tomar uma decisão não significa apenas decidir verbalmente e depois sair fazendo. Uhum. Você tem que registrar a tomada de decisão. É, e tu vê que é por isso que o conceito ele só fala em as decisões referentes, né? Mas, por exemplo, quando fala em legítimo interesse, que é aquela hipótese de tratamento em que você não pede o consentimento, mas trata o dado mesmo assim, no sentido de realizar a proteção de um interesse legítimo do próprio controlador, né? Uhum. Ou seja, eu não peço consentimento, mas mesmo assim eu posso tratar esses dados. A gente vai falar mais adiante também só sobre legítimo interesse, que é um dos temas mais espinhosos, né? Mas percebe que ele joga no controlador uma carga de responsabilidade adicional, né? A lei destaca, né? Principalmente, né? Ou especialmente, né? Qual é o termo ali do 37? No 37 é especialmente. Especialmente, né? Então, isso vai fazer com que ele burocratiza, né? E essa é uma grande diferença que a lei vai colocar até agora, né? Ele não pode mais fazer situações de tratamento de dados que não sejam documentadas. Porque uma vez que ele tem um incidente, ou uma vez que a autoridade vá, por exemplo, propor uma auditoria naquela situação, ele tem que estar exatamente pronto, né, completamente pronto para demonstrar como que ele toma aquela decisão, como que ele chegou àquela hipótese de tratamento, né, no caso do legítimo interesse, a ponderação que ele tem que fazer, né, eu levei em consideração isso aqui, eu não estou afetando demais os interesses do titular e tal. E também ele tem que fazer o DEPIA quando for o caso, né, Vinícius? É responsabilidade do controlador, tá? Realizar, inclusive, sob demanda da autoridade nacional, o relatório de impacto. Tá? Uhum. Então, isso tá inclusive está na sequência, está no artigo 38 da LGPD, uhum, que a autoridade nacional ela pode determinar ao controlador. Não, uhum. Eles nem citam operador nesse artigo. Uhum. Eles podem determinar ao controlador que elabore relatório de impacto da proteção, uhum, de dados pessoais, que é o DPIA e o PIA, né? Uhum. E isso é extremamente interessante, porque embora o operador, depois a gente vai falar dele, vai ter que seguir as ordens, digamos assim, né, as instruções do controlador, que é como a LGPD chama, quem faz um relatório de impacto, mesmo que não seja, que o controlador esteja delegando a operação, né, o processamento desses dados por um terceiro, quem é responsável pelo relatório de impacto é o controlador. É ele que tem essa responsabilidade. Embora a questão do entre essa relação entre controlador e operador, ela não é tão simples quanto parece, né? Ela vai ser regulada assim por um contrato, ou pelo menos deveria ser regulada, né? Orienta-se que seja regulada por um contrato, né? Sem dúvida. Mas não raro tu pode ter, tu tem situações em que essa relação entre eles se dá com um contrato muito genérico, né? Ou com um contrato até mesmo muito pobre, porque a forma que você vai ter, né, o que o controlador tem, porque o que o operador faz, a gente leu lá no início, né, ele trata os dados em nome do controlador, ou seja, ele segue as ordens do controlador. Ora, como é que você vai definir jurídico, qual o instrumento jurídico que você tem entre duas partes, ou duas ou mais partes, para que tu estabeleça obrigações, né, criadas, exato, ou estabelecidas entre eles? Ora, é um contrato, né? Pode falar. Não, e aí nesse sentido, uma das novas obrigações que a lei vai ter que colocar, e é um dos pontos que a gente fala lá no nosso, nas nossas orientações, né, sobre como conduzir um programa de governança, enfim, é você identificar quais as situações em que, dentro da empresa, em que você tem uma relação controlador e operador, porque para a empresa nem sempre isso é claro, né? E quando você encontrar isso, você fazer uma revisão contratual muito séria, né? Para saber se o controlador está passando exatamente como ele quer que o operador se comporte naquelas situações, né? E aí, uma situação como DPIA é uma das situações. Você vai identificar riscos ali, inclusive riscos atinentes à atividade do operador, né? O controlador. Exato. O controlador é responsável pelo relatório de impacto, mas ele vai ter que contar com a colaboração do operador para conseguir fazer a elaboração desse relatório. Para conseguir avaliar as situações, a própria segurança fornecida pelo operador. E o operador, ele é demandado através de um instrumento contratual, né? Ele é demandado, mas ele tem que ser supervisionado também. A LGPD, ela não determina apenas que o controlador informe ao operador o que ele deve fazer. Ele, inclusive, tem o dever de acompanhar o operador. Então, percebe que não é só fazer um contrato dizendo, operador, tu vai fazer isso aqui para mim, desse jeito assim, assim, assim. Não, o controlador vai ter ainda que se preocupar em verificar se o operador está fazendo o tratamento, realizando a operação, de acordo com o que foi determinado. Claro. E a coisa é tão séria que, se a gente der uma olhadinha lá no artigo 42, que fala a respeito da responsabilidade e a questão de danos, né? A gente não vai entrar nesse artigo aqui, nesse episódio, mas, sim. Mas só para pegar a consequência do operador não seguir o que o controlador demanda. Lá no artigo 42, no parágrafo 1º, no inciso 1, diz assim: o operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador. Hipótese em que o operador equipara-se ao controlador. Olha só, o operador, se ele deixar de seguir a instrução lícita, obviamente, né, dada pelo controlador, ele passa, ele assume o papel de controlador. Responsabilidade, né? Isso, eu tô fazendo agora, eu recebi informações, o Guilherme é o controlador. Ele passa informações para mim, que sou operador, e diz, Vinícius, tu vai fazer esta operação aqui desse jeito, né? Me dá todos os parâmetros. E eu faço isso, não tem problema, mas eu faço outras operações em cima, né, que não estavam previamente determinadas, eu, para a questão de responsabilidade, eu viro um controlador. Eu assumi a responsabilidade de um controlador. Né, Sim. E sem E aí, com todo o ônus de estar operando, claro, sem consentimento, sem finalidade, sem nada, sabe? Virou um... Imagina, ser equiparado... O operador ser equiparado ao controlador é bastante complicado, hein? E aí, tu vê mais uma vez o... Eu imagino que essa situação de montar esse contrato entre esses dois, né? Ela, a lei, ela é muito interdisciplinar, né? E nesse caso, porque quando se estabelece a responsabilidade sobre tomar medidas de segurança, né? Ou seja, o controlador vai dizer, ó, o meu padrão de segurança é esse aqui. Claro que a lei estabelece algumas coisas, mas tem coisas bem específicas, né? Tem medidas que podem ser muito específicas que o próprio controlador quer fazer. Ó, eu quero usar para esse algoritmo aqui, para, enfim, para cifrar senhas ou dados, né? Você pode ter coisas bem específicas. E eu imagino a construção desse contrato, uma atividade bem mesmo de sentar o jurídico e a TI e os dois meterem a mão na massa, sabe? Você vai chegar, sim, ali, o jurídico vai perguntar, tá, como é que funciona esse negócio aqui, essa relação, né? Ele faz isso, eu quero que ele faça aquilo, ele faz aquele outro, né? Eu quero ter, por exemplo, um direito de realizar auditorias na sua infraestrutura, se for o caso, porque não, né? Uhum. Eu quero que ele me forneça logs, né? Até porque... Esse ponto que tocou da auditoria é bem importante, porque na LGPD, na GDPR, né, que a gente encontra, uhum, ali em algumas obras, que é unânime o seguinte: não adianta apenas tu citares, ter a tua documentação, dizer que tu faz e tudo mais, né? Para te provar que tu realmente está seguindo a lei, tu, de uma maneira assim segura, né, tu tens que ter auditoria independente. Então, uhum, no caso, por exemplo, do operador, não basta apenas indicar o que ele deve fazer. Essa própria verificação, esse supervisionamento que o controlador tem que fazer sobre o operador, uhum, envolve justamente a necessidade de auditorias independentes para poder apontar. Não, ó, isso aqui está no papel, mas não está sendo feito. Uhum, né? Então, claro, isso tem que ser identificado sem que haja conflito de interesses por quem vai identificar essas desconformidades. Né? E aí vai uma cláusula de permissão de auditoria, né, nesse contrato. Seria bom, pelo menos, ter. Né? Na verdade, não só de permissão, mas se poderia exigir, inclusive, especificando periodicidade. Olha, cada 6 meses faz parte do contrato a necessidade de uma auditoria independente e apresentação de relatório. Uhum, né? Então, uhum, esse tipo de mecanismo vai ser bem interessante, é bem interessante, e também um outro mecanismo que envolve, mas envolve auditoria da mesma forma, mas processos de certificação, por exemplo. Né? Uhum, uhum. Algum tipo de certificação que a gente possa... meio padronizada, né? Uhum. Que você tem algum tipo de selo ou coisa parecida mediante realização de uma auditoria. Uhum. Então, isso a gente encontra em algumas obras relacionadas à GDPR comentando esse, sim, tipo de solução. E tu nota que, sabe que no direito contratual, esse é um aspecto bem jurídico da questão, né? Existe o princípio da boa-fé objetiva, né? Que ele está presente... em todo e qualquer contrato você deve agir de boa-fé, e a boa-fé ela é o que a gente chama de fonte de deveres autônomos, ou seja, mesmo que o contrato não tenha uma previsão específica, pelo fato das partes terem que agirem de boa-fé, elas têm certas obrigações inerentes a todo e qualquer contrato, e uma dessas obrigações provenientes da boa-fé é o dever de cooperação. Isso é muito interessante. Então, você pode tanto estabelecer no contrato quais vão ser os meios de colaboração e cooperação entre as partes, mas mesmo que você não faça, é óbvio, faz parte da natureza de controlador-operador que o operador colabore com o controlador. Porque se o controlador estabelece que o operador vai tratar aqueles dados para determinada finalidade, em duas situações que eu acho que essa colaboração tem que ser muito íntima, né? A primeira é quando o titular quiser exercer os seus direitos. Então, se o operador é aquele que é aquela parte que tem um contato técnico mais direto com o tratamento, né, imaginando que ele tem os meios técnicos, ou ele recolhe, ou ele trata, ele é que tem condições de, a depender do tipo de direito que o titular quer exercer, é ele que vai implementar aquele direito, né? O sujeito quer, por exemplo, apagar dados ou corrigir dados. Isso vai ser feito pelo operador. Só que o titular, ele vai entrar em contato com o controlador. E aí é óbvio, mesmo que não esteja escrito no contrato, que o operador tenha que colaborar com o controlador para exercer os direitos do titular, né? Ele não pode, não vou fazer isso, não tá no contrato, eu não vou te ajudar nessa parte. Não faz sentido, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Ele vai ser obrigado a auxiliar o controlador nessa resposta, né? Então não... Não tem sentido, né? Ele não fazer, né? Não tem sentido ele não fazer. Vinícius, uma outra coisa que essa colaboração também é outro exemplo aqui, que ela emerge de maneira muito íntima, é o dever de colaborar em caso de incidentes, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Aí, principalmente, tá? De novo, o controlador, ele é perante a autoridade nacional, é ele o responsável por comunicar os incidentes à autoridade nacional, tá? Então, não é qualquer acidente? Não, são incidentes que, como a gente encontra lá na LGPD, são incidentes que possam acarretar, né, risco, acarretar danos aos titulares ou riscos aos titulares. Então, isso acontecendo, o controlador tem que informar a autoridade nacional. Tá? E lembrando que o operador, ele responde solidariamente pelos danos causados. Quando ele descumpre a lei ou o contrato. Isso, exatamente. Bom, então, como o controlador ele tem que fazer esse. Ele tem que gerar os relatórios de incidente, eles têm que comunicar os incidentes à autoridade nacional. Né? Uhum. Como é que ele vai fazer o relatório de incidente se ele não tiver cooperação do operador? Então, imagina uma situação extrema, tá? O controlador. Ele simplesmente determina o que vai ser coletado, determina as regras, né, de tratamento, mas ele tem zero de operação dentro da sua própria estrutura. Uhum. Ele terceiriza completamente a operação, ou seja, tem um operador que faz tudo. Então, como é que ele vai como é que ele vai poder fazer relato de incidentes à autoridade nacional, ou mesmo ter relatório de incidentes? Olha, o operador vai ter que ter um processo de resposta a incidente interno, ele vai ter que ter esse processo. Isso o controlador vai ter que se certificar de que o operador de fato tenha isso. Tá? Havendo qualquer tipo de incidente, o operador, ele vai ter que por si só gerar o seu próprio relatório de incidente e entregar isso ao controlador. Esse relatório de incidente que vem do operador pode disparar um novo processo de resposta a incidente no controlador, que ele vai ter que avaliar, houve dano aos titulares, claro. tem risco, etc. Vou ter que informar a autoridade nacional ou não, preciso de mais informação do operador ou não. E aí você tem uma relação que vai... Essa relação do incidente, ela é tensa entre essas três partes. Porque é tensa primeiro porque imagina o controlador, ele vai ter que dizer para a autoridade nacional que aconteceu um incidente que acarretou danos aos titulares e danos estes que o controlador é responsável. Num primeiro momento, pelo menos, né? Até exato. Se discutir a responsabilidade lá. Mas nota que ele tem que dizer para a autoridade nacional, olha, eu errei aqui e deu dano para o titular, tá? então vamos conversar. Eu sei que eu vou ter que reparar esses danos, mas vamos conversar. Então existe aí um conflito de interesses, claro, tá? E conflito do operador também, né? E essa outra parte que é também tensa, porque que é esse conflito entre o controlador e o operador. Na hora que acontece um incidente lá dentro do operador, o operador vai ter que dar um relatório de incidente dizendo pro controlador aonde que... E eu tô simplificando bastante a coisa, tá? Mas aonde que o operador errou e causou a geração do... E causou os danos. E daí por parte do operador você dizia, controlador, eu dei um problema aqui na operação tal, vazou os dados de todo mundo e eu errei em tal coisa. Então essa cadeia toda de responsabilização aí, ela é bem delicada, tem bastante conflito de interesse aí. A relação vai ser tensa entre essas partes. O que ocorre aí é que o operador, Claro que ele tende a não querer dizer pro controlador que ele errou, né? Exato. Porque o dever de colaboração no caso de incidente é crítico por conta disso. Se o incidente for pequeno ou se ele achar que vai ser difícil de confirmar que num vazamento, por exemplo, que os dados vazaram dele, ele pode não dizer nada. Exato. E pode ser difícil de você comprovar. Por isso que a auditoria externa pode ser uma tarefa relevante, né? Porque você consegue, nessa auditoria externa, por exemplo, verificar o processo de gestão de incidentes. Me mostra aí os teus relatórios. Ele vai ter, claro, ele pode esconder ainda, né? Mas o fato, por exemplo, de ele não ter um processo de gestão de incidentes, que é uma das coisas que a lei coloca, né? Pode ser um mau indicativo. E aí tem outra coisa, né, Vinícius? Uma coisa é você ter um operador pequeno, uma empresa que você vai lá e contrata diretamente com ela, que você tem uma relação presencial, né, que você conhece as pessoas, consegue ir lá e tal. Isso, ou ainda que você consegue discutir cláusulas em um contrato, né? Isso facilita um pouco essa relação. Agora, quando você tem grandes players trabalhando como operador, você tende a impessoalizar demais a relação, de forma até você receber já contratos padrão, né? Com cláusulas padrão, contratos de adesão até mesmo. E aí a questão fica mais complexa ainda, né? Porque se for um grande... Se o operador for muito maior do que o controlador, e isso pode acontecer, uma grande empresa de nuvem, o controlador pode ficar de mãos atadas, né? Como aconteceu o dia desses com o nosso host aqui, não sei, do site do podcast, não sei se tu quer falar o nome, a gente fala, não. Falamos o nome ou não? Fala, não tem problema. Mas não é propaganda, né? Ao contrário, a gente não tá recomendando. A gente hospeda o nosso site no HostGator, né? E aí, dia desses, o site ficou fora do ar, lá, acho que foi um dia inteiro fora do ar, né? Sim. Uma tarde inteira, sei lá. Mas ficou um tempão fora do ar. E aí a gente abriu lá um chamado, começamos a... Enfim, e não era aquelas coisas clássicas do HostGator de ter que ficar otimizando o banco de dados, quem já fez isso. Ficava otimizando tabela e outras coisas. O fato é que parou de funcionar, a gente abriu um chamado, ele, não, estamos resolvendo, voltou a funcionar e tá. E eu perguntei, né, tá, mas como foi o incidente? A gente quer saber o que foi, Saber o que houve. O que houve, até pra gente registrar, enfim. Não, a gente não pode falar isso por questões de segurança. Essa foi a resposta. Esse tipo de coisa é inadmissível, né? Perante ele, o que você vai fazer? Você vai continuar discutindo com eles? No nosso caso, como foi um incidente de indisponibilidade, né? A coisa não é tão crítica assim, mas você já pensou o estresse que se eventualmente você precisasse de fato, de verdade, obter uma resposta deles, né? Guilherme, não é difícil ter alguém nos ouvindo que tem dados de clientes no HostGator, numa local web da vida, ou coisa assim. Porque você pode hospedar sistemas, pode hospedar uma pequena loja de e-commerce, coisa parecida. Sim, eles têm coisas prontas já para isso, né? Exato, então tu monta esse tipo de coisa e começa a receber lá dados pessoais para poder fazer a venda, é necessário, né? E de repente acontece um incidente e a resposta que tu tens, que eles vão ser teus operadores, ele vai ser teu operador, né? Claro. E a resposta que ele te dá é: eu não posso te dizer por questão de segurança. Isso não serve, porque você vai ter que dizer para a autoridade nacional se vazou os dados lá. Você vai ter que dizer: olha, vazaram os dados, isso estava com o meu operador, eu não sei o que aconteceu lá dentro, porque por questões de segurança eles não querem me dizer. E aí, claro. Mas percebe que quando ele não quer dizer, quando ele diz expressamente que ele não vai dizer, ele tá descumprindo a lei, né? Exato, é isso que eu ia dizer. Ali já a coisa complica pra cima dele, que aí, bom, tudo bem, se não vai, então agora vamos acionar a autoridade já vem com tudo pra cima. Ah, basicamente, se ele diz que não vai, é até bom que ele diz que não vai dizer, né? Porque, tu não vai dizer, bom, então agora tu é solidário. Tu é tão responsável quanto eu. Né? Exato. Claro, não é tão simples, né? Mas assim, ele terá que dizer sob pena de não se tornar solidário com o dano, né? Outra coisa, Vinícius, é que às vezes não é tão fácil assim estabelecer essa relação entre controlador e operador, né? Como a gente disse antes, às vezes você pode não ter contrato, e aí, ou pode ser que a empresa nem tenha noção dessa relação, né? Ou você está iniciando um processo de aderência à LGPD, e ela vai, começa a analisar os seus processos, começa a fazer data mapping, começa a fazer inventário, e começa a perceber que, nossa, eu tenho diversas relações de operador aqui, né? Só que essas relações, elas podem ser muito complexas, né? Desde você ter uma situação em que você passa dados para que o operador trate em teu nome, mas o operador, ele também trata os dados para ele, né? Esse documento do Article 29, que é deixa eu pegar o nome aqui, o parecer 1 de 2010 sobre os conceitos de responsável pelo tratamento e subcontratante, né, que seriam os nossos, repetindo aqui, os nossos controlador e operador, ele traz um caso que é uma empresa, a empresa A contrata a empresa B para fazer uma campanha de marketing. A empresa B é operador. No entanto, se a empresa B passa a usar esses dados também para fazer uma campanha para si própria, ou seja, em uma nova finalidade, claro, autorizando, isso sendo autorizado, né, pelos instrumentos adequados, ela seria também controladora, porém para uma outra finalidade, ou seja, ao mesmo tempo ela seria operadora e controladora. Claro, quando for possível utilizar, né? Uhum. E aí você ainda tem as outras possibilidades ainda do controlador conjunto, né? Que recentemente ocorreu, tem um caso lá na União Europeia, né, que o administrador de um sítio, pelo português de Portugal, o administrador de um sítio... Em português, Brasil também, né? A gente, né? Tem pessoal que fala, né, sítio, né? Sítio, mas se fala sítio. Como site, né? Mas o administrador de um sítio internet equipado com o Facebook, com o botão do like do Facebook, pode ser conjuntamente responsável com o Facebook pela recolha e pela transmissão a Facebook dos dados pessoais. A gente vai deixar no show notes ali a decisão e o release da decisão, mas você pode também ter essa situação quando você tem duas pessoas, né, jurídicas ou não, mas duas empresas tomando decisões sobre os dados ao mesmo tempo, você ainda pode ter essa situação de controlador conjunto, né? Ele dá o exemplo também, o Article 29, de uma empresa que contrata outra para realizar recrutamento. Então imagina que você quer fazer um recrutamento para uma vaga específica e abre, contrata a empresa para que os currículos para aquela vaga específica sejam hospedados lá. Beleza. Uhum. Os candidatos vão lá, vão preencher os currículos e nessa relação é óbvio que você tem um operador e controlador bem definido. Mas vamos imaginar também que a empresa de recrutamento também recolhe currículos de uma base autônoma, faz um processo de eventual enriquecimento, de busca. Fora dessa relação, você poderia ter aí uma situação de controlador conjunto, né? Porque os dois estariam atuando para essa atividade, para essa mesma finalidade, tomando decisões, né? Uhum. E aí a questão precisa ser muito bem amarrada juridicamente, sob pena de repente, ele se portar como operador, quando na verdade ele é controlador conjunto. E veja, essa decisão da União Europeia, eles não queriam ser controladores conjuntos, essa é a ideia, e de repente se tornaram. Né? Uhum. E aí você pode dividir responsabilidades com outro sujeito que talvez você não esteja preparado para fazer isso, né? E tem aquela questão que tu colocas da dificuldade de saber, de identificar eventualmente essa situação, né, em que o operador passa a ser um controlador, ou desculpa, quando tem controladores em conjunto, um operador que em parte é controlador em conjunto com o controlador, né? Não é fácil, né? Realmente gera uma confusão aí. E a pior coisa que pode acontecer para um operador é ele involuntariamente, ou seja, sem ele se dar conta, né, ele se tornar um controlador, né? Tanto, uhum, tanto de fato, no relação ao que ele está fazendo, quanto depois para as questões de responsabilidade, né? Uhum. Em caso de incidente. Nesse livro, Vinícius, o Comentários ao Regulamento Geral, do Alexandre Souza Pinheiro, da Almedina, eles falam, na verdade ele é coordenador da obra, são vários autores, né, que essa relação contratual seria algo entre um contrato de mandato, que é um contrato típico que a gente tem na nossa legislação, né? Diz lá o nosso Código Civil, opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. né, que é inclusive o contrato que você tem com o advogado, né, quando você dá a procuração para o advogado para que ele o represente em juízo, por exemplo, né. Mas ao mesmo tempo, tu também tem uma prestação de serviços aí, né? Então, nesse caso, é tipo um mandato misturado com prestação de serviços. E é interessante porque a GDPR fala em finalidade e meios, né? A finalidade é óbvio que você, que o controlador atribui para o operador. Sim. Só que os meios... Ele determina, né? Ele determina. Atribui, ele determina. Ele determina, é. Eu falei atribuir no sentido de determinar mesmo. Ele ordena, sim, na realidade. Ordena, contratualmente, ele diz, trata, não foge disso aqui, né? Só que os meios... É, quando o controlador é só controlador, quando ele não tem a relação com o operador, ele define a finalidade e os meios, porque ele é ele que trata os dados. Ele não está passando para um terceiro. Agora, quando ele passa para um terceiro, eventualmente, ele pode delegar para esse terceiro os meios. É, se o terceiro, se ele diz, ó, toma as medidas de segurança aí aplicáveis ao caso, imaginando uma situação de um controlador, uma empresa muito pequena que não tem condições de definir questões de segurança, ela pode dizer, ó, toma por mim essas decisões aqui. Ela delega a decisão para o operador. Uhum. O que pode ser meio perigoso, mas ao mesmo tempo pode ser necessário, a depender da estrutura da empresa, né? Se você for um controlador muito pequeno, você não vai ter como ficar decidindo isso, né? É, não só isso, né, Guilherme? Quando você pega o operador, quando o controlador demanda um operador, ele vai lá e contrata o serviço de um operador, né? O controlador vai ficar realmente limitado a identificar, a determinar quais são as decisões dele relativas ao tratamento, até a questão, por exemplo, de quanto tempo tu vai manter esses dados aí, como é que o backup deve ser feito, etc. Uhum. Claro que esse processo, por exemplo, determinar backup e tudo mais, vai depender muito do que o operador oferece de possibilidade de customização, de configurações e tal. Porque, uhum, se a gente falar num operador que atende de forma customizada, vamos dizer assim, os seus clientes, ok, tu vai conseguir acertar uma série de detalhes aí. Uhum. Agora, se eu sou um operador, e notem, agora eu sou vou dar um exemplo concreto de um operador. Eu sou uma empresa que fornece um sistema no modelo Software as a Service, né? Então, que você vai lá no meu site, você põe o cartão de crédito lá, assina o meu serviço e começa a utilizar. Né? Uhum. E aí você está jogando dados pessoais lá dos seus clientes lá dentro. Uhum. Então, naturalmente, eu sou operador. Uhum. A minha interface, o meu sistema, para ser, vamos dizer assim, para estar de acordo com a LGPD, para dar em compliance com a LGPD, o meu sistema, nos parâmetros de configuração lá dele, ele vai ter que permitir que o controlador especifique ali as suas decisões, que ele diga, olha, rotina de backup é tal, os dados serão mantidos por tanto tempo assim assado, alguma coisa que ele possa me informar ali via o próprio, uhum, sistema. E notem, eu tô falando de um sistema que eu forneço para vários clientes meus, eu como operador, e eu não customizo, tá? O sistema é as is, né? Eu coloco na internet, quem quiser assinar ele usa. E aí os meios pelos quais eu faço o meu tratamento, onde eu executo os meus sistemas, por exemplo, eu posso, de repente, usar a nuvem. Uhum. Eu posso jogar todos os meus sistemas na nuvem, e eu utilizo estrutura de terceiros, ou seja, serviços que a AWS me oferece, serviços que a Azure oferece, que o Google Cloud me oferece. Eu vou lá, coloco os meus serviços ali e o controlador não tem nenhum poder em dizer para mim, não, tu não pode botar na Amazon. Uhum. Assim, cara, está na Amazon. Tu quer usar, é ali que tá. Uhum. Né? Então, e aí sim, vai ter situações em que o controlador, e muitas situações, eu diria que boa parte delas, em que ele não vai conseguir dizer pro operador quais são os meios que ele deve utilizar. Ele pode exigir do operador de alguma maneira um nível de segurança, uma demonstração de que tem uma preocupação com segurança, que ele esteja... Uma certificação. Certificação, auditorias, que ele esteja de acordo com o LGPD, essa coisa assim. Mas determinar exatamente quais meios ele vai fazer, ele vai utilizar, realmente, eu acho que vai ser raro isso acontecer. É mais em operações customizadas mesmo, né? Aham. Uhum. É, que é o grande... Na verdade, percebe como... O processo de adequação para o controlador ou para o operador vai ser bem diferente, né? A depender do operador, esse processo de adequação vai ser muito complexo, né? Tende a ser muito complexo, porque ele vai ter que se relacionar com os controladores de uma forma que até o momento não é comum se ver, né? Uhum. Então, o processo de adequação imagina, cara, tu vai ter que preparar o teu sistema para parametrizar a LGPD dentro dele. E tu vai em ter alguma medida, né? Em alguma medida, porque tu vai ter que definir, por exemplo, termo consentimento. Sabe? Depende. Tu não pode ter um consentimento genérico para todos os teus clientes. Tu vai ter que ter Olha, a empresa Brown Pipe vai usar os dados para uma coisa, o outro fulaninho vai usar para outra. Sim. E aí. Políticas, Tu vai ter que. Vai ter que ter alguns níveis de customização aí. E essa relação é tão complexa porque, imagina, o operador ele vai ter que disponibilizar, por exemplo, que daí não é para o controlador, mas para os clientes do controlador também, ou seja, ele vai ter que ter uma interface para que o controlador diga para ele questões mais técnicas, quanto tempo os dados podem ser mantidos, rotinas de backup, uhum. mas ao mesmo tempo ele vai ter que disponibilizar para os titulares, ou seja, clientes do controlador, um dashboard ali de privacidade, né? De proteção Sim. de dados, né? Ou seja, a depender dessa relação, se o controlador tiver meios técnicos zero, por exemplo, contratou uma lojinha lá na internet, esse prestador de serviço barra operador vai ter que disponibilizar essa interface para que o titular consiga deletar dados, corrigir, exercer os direitos do titular, né? Saber exatamente como é o tratamento, então... É muito, muito, tende a ser bem complexo, e pra gente já ir terminando, Vinícius, eu jogo a bola pra ti, que é uma discussão também que talvez precise ser feita também aprofundada num outro momento, que é os modelos de serviços de nuvem e como isso pode fazer com que o prestador de serviço de nuvem seja ou não um operador, né? Lembrando lá do SaaS, PaaS e IaaS. O exemplo do software as a service foi o que eu acabei de dar, né? Isso, isso. Aí não há dúvida, o sujeito, pessoa física ou jurídica, é operador, não há dúvida nisso. Né? E vai ter que, de novo, vai ter que oferecer formas do controlador que interage com o seu sistema parametrizar, vamos dizer assim, as questões relativas da LGPD no seu sistema. Aí um exemplo, e talvez o mais evidente, seja o próprio consentimento. Porque uhum. clientes diferentes desse operador vão ter finalidades diferentes, eventualmente, uhum. e obviamente o consentimento, como tem que ser específico, né? A gente pode gravar uhum. depois só sobre consentimento. Uhum. O consentimento não pode ser genérico, ele tem que ser específico. No mínimo o cara vai ter que conseguir parametrizar consentimento, né? No uhum. mínimo. E aí tem que ter todo o gerenciamento do consentimento internamente, mas daí são outros 500, né? Sim. Mas, e a gente pega outros modelos, no modelo, por exemplo, de plataforma como serviço, plataforma as a service, né? Em que, em vez de a gente usar um software as a service, a gente está alugando, digamos assim, um uso de banco de dados, um middleware de aplicação, né? Uhum. Um banco de dados, um servidor de aplicação onde nós vamos instalar nossa aplicação e tudo mais. Aí a coisa já, para o fornecedor, né, que dessa solução, ele já está mais longe da questão da operação, porque ele está fornecendo o banco de dados, está fornecendo o servidor de aplicação, mas ele não faz a implementação da solução em si. Então, ele não está implementando, em última análise, a operação. Né? Ele está fornecendo a base para quem vai implementar essa operação ali em cima. Isso. Poderia ser o caso, por exemplo, de o Guilherme controlador, Vinícius operador, e eu faço software as a service para o Guilherme, e eu posso agora, em vez de software as a service para o Guilherme, eu forneço só a plataforma para ele. Então, o Guilherme desenvolve, contrata o desenvolvimento, etc. Uhum. E eu só forneço a plataforma para ele rodar o que ele desenvolveu. Uhum. Tá? E aí, a minha responsabilidade é muito menor do que eu fornecer exatamente o software em si acabado. Uhum. Eu vou ter alguma responsabilidade sobre a questão de estrutura, disponibilidade e tudo mais, mas configurações, a segurança da configuração, o hardening do middleware é responsabilidade do Guilherme. Ah. Eu acho que essa é uma discussão bem, bem interessante. Eu acho que ela tá meio que aberta, sabe? Sem dúvida. Até que ponto ou quando que situações de Platform as a Service e Infrastructure as a Service poderão ser qualificadas como uma relação controlador-operador? Eu penso, inclusive, e a gente acredita nisso, né, Vinícius? E também podendo estar errado, né? Uma reflexão inicial, podendo estar errado e ainda podendo mudar de opinião, mas eu acho que há espaço aí para que eles não sejam considerados operadores, os dois últimos. Né? Sim, como o Vinícius muito bem comentou. O plataforma, aí o último seria infraestrutura como serviço. Infraestrutura, né? Em que daí eu alugo a máquina para ti e todo o middleware, banco de dados, servidor de aplicação, etc., é tudo contigo. Exato. Você seria simplesmente o controlador. Exato. Né? Porque o operador sequer, ou o prestador de serviços de nuvem, ele sequer consegue, ele mexe nos dados, não faz nada com os dados, ele te oferece uma máquina, né? Um espaço na nuvem para que então, creio eu que numa primeira mirada no assunto, né, não seria nessas últimas duas situações servidor de operador. Com podendo estar errado e podendo voltar a discutir mas me parece que no caso, na infraestrutura como serviço, fica bastante afastada essa hipótese de ser operador, essa é a minha opinião, até porque, assim, no limite, o fornecedor da infraestrutura como serviço, ele seria responsável pelas questões de disponibilidade da infraestrutura. Então, essencialmente, hardware, energia elétrica, essas coisas mais, vamos dizer assim, mais físicas mesmo, né? Uhum. E, obviamente, pelos seus próprios links e coisas desse gênero. Não, e a segurança do processo como um todo, né? A segurança dessa infraestrutura e da interface de gerenciamento dessa infraestrutura. Uhum. Agora, todo o resto, a parte da plataforma, por exemplo, banco de dados, servidor de aplicação, outros serviços que a gente utiliza software, ali para... O próprio software, né? Não, outros serviços que a gente ofereceria para filas e tudo mais, para suportar o software, a configuração desses serviços, isso seria tudo, é tudo por conta de quem está tomando o serviço desse fornecedor. E aí, por exemplo, se o cara botar lá um banco de dados completamente escancarado na internet, a responsabilidade é dele, Exato. Não é da Amazon, da Google Cloud, da Azure. E a gente tem visto o que? Aos montes. Aquelas bases Elasticsearch que a Amazon fornece, né? Que o pessoal... Quantos vazamentos a gente já viu aí? Base Elasticsearch aberta na internet. E gente que usa a S3 também, no caso da Amazon, de armazenar lá dentro arquivos, deixa os buckets S3 tudo escancarado na internet. Então, isso a gente está tomando o serviço de... O serviço de infraestrutura, né? Até mesmo de plataforma como serviço da Amazon. Mas se eu configurar mal e expor tudo, a responsabilidade é minha, não é da Amazon. Então, ela tem sim a sua responsabilidade, mas é limitada, né? Comparado com alguém que fornece um software como serviço. Sim. É um assunto que tem que ser melhor debatido essa última parte aí, né? Vinícius, eu acho que era isso, né? É isso aí. Esses episódios aí, a gente tende a fazer, continuar essa série, né? Até porque ela exige também de nós uma certa pesquisa um pouco diferente. E a gente também, né, Vinícius, está em alguns casos tateando em um terreno pantanoso ali, né? Porque, sem dúvida. Porque a lei ainda nem entrou em cor e tem toda aquela discussão se ela vai ou não ser adiada, né? E ainda há muita discussão, né? Ainda há muita incerteza sobre uma série de coisas que o direito brasileiro, né? Vai, não adianta a gente só ficar olhando para a Europa. Na Europa eles fazem assim, a Horta Coordenada faz assim, o livro português diz isso. A gente vai ter que encaixar isso dentro do nosso ordenamento, né? Então, sem dúvida. Você tem questões aí que por exemplo, a própria lei da nova lei de liberdade econômica faz uma mudança no direito contratual, estabelece uma liberdade para os contratantes, empresários, né? Isso influencia completamente no contrato que o operador vai ter com o controlador, né? Então a gente vai ter que observar e continuar essa discussão, né? E a gente até se expõe fazendo ela num primeiro momento, mas a gente acha que com isso a gente contribui um pouco por debate mesmo, né? Sem aquela ideia de querer estar certo, ou de querer... Não, a ideia assim, não é definitivo, muita coisa não é definitiva, porque a gente não tem o mesmo nível de documentação e que a gente tem da GDPR. e ao mesmo tempo não dá para pegar essa documentação do GDPR e simplesmente traduzir ela e utilizar ipsis literis na realidade brasileira. A gente vai ter que ver ainda esses movimentos aí da autoridade nacional, da formação da autoridade, da constituição da autoridade nacional, os decretos que vão sair, as recomendações, etc. Então vai ser... Tem coisa aí, tem água para passar embaixo dessa ponte ainda. É, depois que o Vinícius soltou uma expressão latina, ele falou um ipsis literis, né, Vinícius? Depois desse ipsis literis, a gente vai encerrando, Vinícius. Eu tenho outras aqui que eu uso para xingamento, tipo incultis notaret, mas essa a gente não... mas não tô xingando. A gente pode explorar melhor o teu latim ainda em outros episódios, quem sabe, né? Vamos lá, trazendo a sua verve latina. Verve latina. Bom, então, pessoal, nós agradecemos aqueles que nos acompanharam até aqui, esperamos que tenham gostado do episódio e nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima! O podcast Segurança Legal é feito com o apoio dos seguintes ouvintes: Horácio Hiroite Savami, Júnior Araújo, Karina Suzuki, Marcelo K., Márcio Rodrigues Silva, os colaboradores Jamerson Campos, Eduardo Kramer Góes, Eduardo Rocha, Eric Tawil e os participantes Fernando Chagas, Francisco Rômulo Tavares, Gabriel Brezinski, Guilherme Pedroso, Kênio Peixoto, Lauro Ítalo, além dos outros insiders, colaboradores e participantes nominados no nosso site.